3000 descendo via comandando ILS, gol no 7 no 4. Oxa, 6258, redução para 2109, 210. Reduzindo 2109, 6258. Desça para 2010, ajuste no 013, reposta 2 ABS. Vai seguir o trânsito na posição de 1 hora, na nave 8 milhas, passando 3500, pode 738. Positivo, eu tenho 800 à vista aí, descendo para 2010 agora, né? Qual a posta? Poxa, né? 6258, possível para 2010, vai seguir o trânsito na posição de 12 horas, na nave 8 milhas, Bravo Eco 20, passando 5510. Sítio do tráfego, Oxané 6258, desce 2013. Estabilizou o gol no 606. Gol no 606, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, muito obrigado, boa noite. O nome é 06, não escuta da torre? Boa noite, senhora, não escuta, o 606. Já baixaram a travada? Afirmam. Gente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 70 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol no 606. Estabilizou o voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, complete a aproximação, torre 18-6. 186, boa noite. Boa. É com a Falsa, tem condições de manter a indicada até Duna? Até o externo, se quiser. Trato. Achei. Boa noite. 174, chame torre em 18, meia dúzia. Oh, desculpa. 174, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei pistão no 0 livre, o ajuste no 0 no 3. No 0 no 3 agora está livre, bom, 174. É com a Alfa Oscar interceptando o localizador. É com a Alfa Oscar, iniciei a redução para aproximação, torre 18,6, vamos por. Torre 118,6 para o Eco Alfa Oscar, obrigado. Salvador Approach, good evening, go 1805. Good evening, 1805, descent 5,000 feet, can 81013, I like to attempt it. Descent 5,000, altimeter 1013, direct ETAP, go 1805. Torre Salvador, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, continua a aproximação. Formarei pistão no zero livre. Sente, Eco Alfa Oscar. 17-14, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus, 092. Marcha travada, autorizado, pousão no zero, vou 1714. Salvador, boa, TAM 3226, transfere. Boa, TAM 3226, prossiga para o 060 na chegada Mari. Ajuste no 0 no 3, prossiga na prova de ETAP. 060 na chegada Mari, sexta, bravo. O 3226 voando ETAP. Cancelar o plano, mano. Presente. O Eco Alfa Oscar, plano cancelado aos 38, base pela direita, reporta final 17. Com base pela direita, portaria final do 17, Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar? Diante. Adel? Positivo. Sandro? Ô Sandro, um abração. Quando der aí, você me chama. Ah, legal, falou. No 7, no 4, no solo aos 39, libere próxima direita via Fox, taxi via Alfa Juliette, posição 02, pátio principal, não me escuta teu corte. 7, Alfa Juliette para o 2, no 7, no 4, 3, 4. Oceania Salvador, boa noite, Oceania 6258, tá uma milha e meia do externo, baixado de travado. Oceania 6258, boa noite, continua a aproximação, informarei eixo livre para informação Bravo Eco 20, aproximando cabeceira auxiliar sem interferência. Gente, 6258, a seria aeronave está 1000 pés abaixo? O Eco Alfa Oscar pouso autorizado, pistão no 7, vento 0, 7, 0 graus, 1, 0, 9, check 3. O Oscar ciente, tirando base para 17 horas já. Oceania 6258, check 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 7, 0 graus, 099. 070 com 9, pouso autorizado na 10, está baixado e travado. Eco Alfa Oscar, Solos 41, autorizado táxi até o passo da Aerostar, frequência livre a estacionar, boa noite. Até 1, 2, 3, 4. Oceania 6258, Solos 43, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa, Juliette, posição 1-1, pátio principal, na escuta do corte. Librando a direita, Alfa, Juliette, e posição 1-1, na sua escuta do corte, 6258, obrigado. Oito, for action. Go 1805, send 2008, 281013, clear as approach, report touch. Go 1805, altimeter 1013, clear the ILS approach, will call established. 3226, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1013, reporte estabilizado LS. 1.083, reportagem sobre estado de IHF, 3226. Controle Salvador, boa noite, 3891 da Sun com a Bravo. Boa noite, tá, 3891, prossiga para 4.000 pés na chegada Bonfe, um ajuste no 013. 4.000 via, chegada Bonfe, Sun 3891, voando a Lagoinha na frente. O 3891 autorizado, voa Bonfe, posição Bonfe. Direto Bonfe, 3891, grato. Reduza para 2109 mais. Reduzindo 2109 para 3226. Salvador Approach, Gol 1805, established on a localizer. Complete approach, call tower 18.6. Salvador Tower 18.6. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Bravo. Boa noite, 4062, prossiga ao 050 na chegada a Mare, ajuste 1013, proa de ETAP. ETAP 050013. Salvador Tower, good evening, Gol 1805, runway inside, established on ILS. Gol 1805, reporting lane again down and locked. Already down and locked. Gol 1805, clear to land runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots. Gol 1805, clear to land runway 10. Controle Salvador, boa noite, WebJet 5899, cruzando nível 215 para 1060, gente da Bravo. Boa noite, 5899, desça ao 060 na proa de TAP. 060 na proa de TAP, WebJet 5899. Qual que é a pavista? 3266. Complete aproximação, torre 18, meia dúzia. 3266. Azul 4062, redução para 2209-220. 2209-4062. Salvador, excelente noite, tanto 3152 com a Bravo. Ciente, chame a torre em 186. 186. 805, underground at 53, located via taxiway Fox, taxi via Alpha, Juliet, gate 01, Menato. 2013, reportando estável, tanto 3891. Juliet for gate number 01. Salvador, boa noite, TAM 3226, passo externo, baixado, travado. TAM 3226, boa noite, continua a aproximação. O ajuste no 03, vento 070 graus, 09 nós, líquido, pulso, pista no 0. Pulso autorizado no 0, TAM 3226. Torre TAM 3152, ciente da Bravo. TAM 3152, Maceió 330, só um instante, cópia, prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. PUCA Aracaju está aguardando, nível 330, TAM 3152. Torre TAM 3152 na posição 08, está pronto, pode iniciar o pushback acionamento, aguarda sua autorização, se possível. Afirmativo, livre, puxa, aguardando apenas autorização, apenas um instantinho para a cópia, o TAM 3152. Gente, autorizado então pushback acionamento, aguarda na sua autorização, TAM 3152. TAM 3152, agora sim, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju, onde intercepta upper whisk 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5562 no transpondo. Então iremos no nível 330 pela upper whisk 58, decolando da pista 10, curva na esquerda, PUCA Aru, 1208, controle de saída, 55622, é o transponder, TAM 3152. TAM 3226, no solo aos 57, liberando via Eco, táxi via Alfa e reporta antes o táxi via Juliette para ingresso. Eco e Alfa, reporta antes Juliette para ingresso, 3226. TAM 3152, cotejamento correto, reporta pronto para o táxi, o ajuste no 0 no 3. O Mi 3 chama para o táxi, TAM 3152. Isso vai ser só para 229, o Apjet 5899. Salvador, boa noite. Eu vou 896, fica bravo. Boa noite, Gol 896, desça para o 050 na proa de TAP, chegada a Mari. 050 e TAP, Mari. Agilizando Juliette, posição 07. Agilizando para 07, 3226. Torre TAM 3152 para o táxi, com 84 pessoas a bordo. 1h50 de autonomia, alternando Aracaju. TAM 3152, só um instantinho para iniciar o